O Ceará está atravessando o quarto ano consecutivo de seca e a previsão para o ano que vem é de pouca chuva. Para reduzir os efeitos da seca e ampliar a oferta de água, principalmente no interior, o governo do Ceará está construindo o Cinturão das Águas, a maior obra hídrica do estado, fazendo novas adutoras, sistemas de abastecimento, implantando cisternas e cavando poços no interior. E você também pode ajudar, evitando o desperdício de água no dia a dia. É muito importante que cada um de nós, em casa, no trabalho, nos condomínios, nas indústrias e na agricultura, use a água de forma consciente, sem desperdício. Uso consciente da água. Cada gota conta. Governo do Ceará. Invista na imagem da sua empresa. Isso convence o seu público e estimula confiança em seu negócio. A Galeria Estúdio Gráfico é uma empresa especializada nisso e atua há mais de 15 anos nos segmentos da comunicação gráfica e no desenvolvimento de soluções para a internet. Além de criar identidades corporativas e peças de comunicação com conceito e muita criatividade, a Galeria Estúdio Gráfico também desenvolve sites, sistemas web e aplicativos para Android. Acesse galeriaestudiografico.com.br. Galeria Estúdio Gráfico, comunicação gráfica e web. Via 85 informa a hora certa. 16 horas. Olá, sejam todos bem-vindos. A gente dá início a partir de agora a mais um programa especial aqui pela sua Via 85 Rádio Web. Hoje, com todas as honras merecidas, eu trago para você um pouco da banda Misofobia, a qual eu faço parte. A Misofobia teve início em 1993 e gravou durante a sua trajetória 4 demo tapes que foram muito bem aceitas pelo público. Sobretudo, Verdades para Quem, o seu último CD. E o que faço? E nessa data mais do que especial, onde comemoramos 20 anos do último disco gravado da Misofobia, da última demo gravada, nós preparamos esse programa trazendo para você uma conversa, um bate-papo muito legal com Paulo Eduardo, Antoine Queiroz e comigo, Alexandre Henrique. A partir de agora, fique ligado, aumenta o volume e curta Misofobia. V85 Rádio Web. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é Paulo Eduardo, baixista e um dos vocalistas da Misofobia. Eu sou Alexandre Henrique, eu sou guitarrista e um dos vocalistas da Misofobia. Olá, aqui é Antoine, baterista e backing vocal da Misofobia. A gente vai conversar um pouquinho a partir de agora. Dia 8. Via 85 Rádio Web. Bem, em 1985, quando eu cursava a sexta ou a sétima série, não me lembro direito, eu acho que era assim, o início do auge do rock nacional. Discos como Cabeça Dinossauro, né, foi lançado em 85, bandas como Legião, Ira, Club Rude, RPM, Engenheiros, né? Então essas bandas já estavam assim, eu posso dizer que já estavam amadurecendo, porque já estavam no terceiro disco, segundo, terceiro disco, ou até quarto, né, da carreira. E embora eu não tivesse poder aquisitivo de pegar os discos, né, na mão, eu fui pegar esses discos muito depois, mas nas rádios passavam, né, tocavam as músicas, né, e a gente ficava gravando fita, né. Gravava fita, torcia até pro locutor não falar e tal. E era assim, nossas fitas eram variadas, né? Tocavam onde você esperava, quando o radialista anunciava agora com você e tal. Às vezes ele não anunciava, a gente pegava, perdia o início da música, mas mesmo assim gravava. E isso foi muito, foi até bom essa dificuldade, porque você acaba tendo mais gosto, né? Quando a coisa é mais difícil. Então aí foi o meu início no rock, né? Eu comecei a conhecer rock assim, através das rádios e através dessas bandas maravilhosas dos anos 80, né? E nisso eu morava no Parque Araxá. Eu só mudei aqui para o Conjunto Esperança em 89. E quando eu cheguei aqui, eu ainda demorei um pouco a conhecer a galera daqui. Eu só fui conhecer em 91, 92, através de um amigo. Ele me apresentou o Antoine, me apresentou o Saulo, me apresentou o Biola, era esse meu amigo, me apresentou o Ezequias, e nós formamos a Conexão Clandestina, né? Eu não sei se a gente formou ou a gente continuou, porque já tinha uma estrutura, essa banda já era com o Saulo, um bando amigo mais dos meninos do que meu, eu conheci depois. Mas enfim, eu me lembro que a gente formou, teve a Conexão Clandestina, né? E não durou muito, né? Mas mesmo assim, na minha opinião, foi o início do movimento rock aqui no Conjunto Esperança, né? Tinha banda também do Oziel, eu não me lembro o nome agora, mas era pouco, tinha do outro amigo nosso, que era do Jorge, que era uma banda mais pesada. Mas esse foi o início, né? O início mesmo do rock aqui na periferia, no Conjunto Esperança. Bom, eu acho que música desde cedo fez sentido para mim. Já morando no Conjunto Esperança, adolescente, acho que com 15, 16 anos talvez, eu já era, né, ouvinte de rádio, já era um amante do rádio e acompanhava aquela programação. As FMs eram muito voltadas para o rock nacional naquele momento. Até que surgiu a primeira banda do bairro chamada Conexão Clandestina. E eu tive a oportunidade em certo momento de ver o ensaio dessa banda ao vivo. E aí foi a primeira vez que eu vi uma banda tocando de verdade, com instrumentos de verdade ao vivo, né? Se eu não me engano, quem estava nessa ocasião era o Antoine. A gente foi num sítio e a banda Conexão Clandestina estava ensaiando nesse local. E foi aí o primeiro contato com uma banda de rock ali. E nesse mesmo período, o meu pai abriu um bar, e nesse bar a gente costumava se encontrar, né? Os amigos se encontravam para a gente passar a manhã ouvindo os LPs das bandas favoritas. A gente já ouvia muito Legião e Raul Seixas e Ramones e muita banda de rock já. Até que um dia a gente descobriu que tinha uma banda de rock no Conjunto Esperança. E um amigo nosso chamado Roberto, ele convidou a gente pra ver o ensaio. Era a Conexão Clandestina, começando, a primeira banda do bairro. A gente foi assistir num sítio que era atrás da Igreja Católica, a gente entrando pra ver o ensaio e aquela meninada tocando as músicas que a gente gostava. Aquilo foi muito empolgante e mostrou pra gente que dava pra fazer também, já que eles eram também muito jovens, a gente tinha uns 14 anos por aí. E o que a gente pensava que pra ser cara de banda, roqueiro, músico, tinha que ser um super ultra, um cara incrível pra formar uma banda, a gente pegou corda quando viu aquela meninada tocando e tocando legal e fazendo rock and roll. Via 85. Culturalmente somos costumes, atos e opiniões. Visão do mundo, escolhas dependentes. Juventude autômata, fantoche pro primeiro mundo. E repetidora de posturas desgastadas. Consumidores tardios da sombra dos grandes. Frequentamos a farta mesa, mas nela não sentamos com os pés cruzados. Somos proibidos. Somos proibidos. Nossos olhos atraídos, anúncios de outdoor, telões internacionalizam práticas de consumo que não queremos ensino teorias econômicas sociais. Questionar como se não somos ouvidos, ou somos proibidos, somos proibidos. Humilha o terceiro mundo, oferece lucro para fechar a boca dos alinhados, ao nosso do seu próprio povo e seus próprios irmãos. No entanto, no meu cantar protesto, no meu cantar reclamo, levanto a voz da geração que hoje surgiu. Bandeiras ao alto, luta constante, olhos feitos no novo que há de vir. Nos caminhos que teremos que abrir, para que o amanhã surja pelas mãos dos que hoje nascem para os que ainda vão nascer. Ainda vão nascer, ainda vão nascer, ainda vão nascer. Bem-vindo, você está na Via 85. Essa mesma conexão clandestina, essa galera da conexão clandestina, o Saulo, o Reginaldo, o Biola, o Wellington na bateria, a gente foi ficando amigo e eu começava a seguir os ensaios e as apresentações, eu virei o esperdidinho ouro preto deles, eu ficava acompanhando e tentando aprender também. Aí eu entrei na banda. Entrei na banda no lugar do Épita, fui aprendendo com eles, não sabia tocar não. Na conexão clandestina, em seguida o Paulo apareceu no bairro, ele veio morar no Esperança mais ou menos em 91, 92, mais ou menos, eu acho. E ele veio, apareceu, entrou na banda também, o Reginaldo foi embora para São Paulo. E ele entrou na banda como guitarrista, o Paulo. E ficamos na banda durante uns 2 anos, 1 ano, não sei. E quando a gente terminou, acabou, saiu da Conexão Clandestina, a gente pensou em montar a nova banda. Na Conexão Clandestina também tocava o Lobão, o Ezequias, nosso chapa. E quando a gente foi formar a nova banda, a gente não tinha nome ainda, mas a gente começou com esses três, eu, o Paulo e o Lobão. Já de cara a gente também não lembro direito datas e ordem das coisas, mas bem no começo a gente, acho que a gente tocou uma vez só com essa formação de três. E logo em seguida a gente chamou o Alexandre e aí a gente deu o nome já com Misofobia. Alexandre, guitarra, Lobão, guitarra, Paulo, baixo e eu, Antoine, bateria. Eu não lembro exatamente quem teve a ideia de formar uma banda, né? Até porque eu via muito de fora, eu era só um dos caras, né, dos amigos que costumavam a assistir, acompanhar as apresentações e tal. A banda se chamava Terceiro Mundo, acho que era isso. E nessa formação, né, com esse nome, era o Paulo, o Antoine e o Lobão, os três vindo da Conexão Clandestina, né, da última formação da banda Conexão Clandestina. Agora, a minha entrada na banda tem uma história curiosa, né? A gente foi para um aniversário em um bairro vizinho aqui do Conjunto Esperança, né? Aí a banda tocou no aniversário, enfim e tal. E naquela ocasião eu já estava tirando algum som na guitarra, no violão e tal. E na volta para casa, a pé, o que era bem comum naquela época, né, andar muito, a gente vinha a pé e o Paulo, estranhamente embriagado, de repente, né, soltou assim, pá, vamos colocar o Alexandre na banda, sabe, no supapo, no susto. Também é verdade que nesse momento, parece que o Antoine não gostou muito da ideia, né? Só que é o seguinte, a banda já tinha algumas composições e estava pensando em entrar em estúdio para gravar a primeira demo. E naquela época, né, tudo moleque ainda, adolescente, nem todo mundo trabalhava ali. E eu acho que esse fato de ser um trabalhador remunerado foi determinante para minha entrada na banda. E curiosamente o Lobão acabou desistindo nas vésperas da gravação da primeira demo. E aí a gente acabou encarando nós três somente. E a partir daí ficou definida a formação oficial da banda. O início da Misofobia se deu através do final da banda Conexão Clandestina. onde eu, o Antoine e o Ezequias montamos inicialmente uma banda com o nome Terceiro Mundo, né? Eu me lembro de ter até feito uma logo que era a bandeira do Brasil e tal, e tinha o nome Terceiro Mundo dentro, assim, todo cheio de cores. Era até uma pequena alusão ao disco Black Bloom, né? Que era, eu já era fã, assim, e tal. Eu fiz uma chupada lá na arte e tal. Mas, enfim. E daí, logo a gente já convidou o Alexandre, né? Apesar dele não... Ele tá começando a aprender a tocar ainda na época. E até o Trocha... Antes de eu chamar o Alexandre, eu falei com o Antoine, que é o Trocha. E ele ficou assim, cara, mas será? Eu digo, não, bicho, o cara se empenha e tal. Reza uma lenda aí que foi até por causa que ele trabalhava, era o único que teria dinheiro pra bancar as demos e tal, mas não foi isso não, foi pela... Tanto não foi isso que o cara manteve-se na formação até original, né, pra até hoje. Mas enfim, esse foi o início da Misofobia, e em seguida o Ezequias, por ele mesmo, né, decidiu sair e tal, e a formação final ficou eu, o Antoine e o Alexandre. Misofobia. Via 85 Rádio Web. Bem-vindo, você está na Via 85. Bom, a Misofobia ela surgiu em 1993. A gente gravou a primeira demo, Também Somos Brasileiros, exatamente nesse ano, 93. Na sequência a gente gravou Rápido e Rasteiro. E as duas primeiras, na verdade, eu contribuía muito pouco, né? Eu acho que o meu papel era mais importante nessa questão gráfica, das capas e tal, o projeto gráfico sempre ficou nas minhas mãos, né? A terceira demo é a Em Dias Iguais. A partir dessa terceira é que eu comecei a contribuir de forma mais intensiva com as composições, né, da banda. E a primeira e a segunda demo, eu vejo que elas, por mais que tenha uma música interessante aqui ou ali, a minha visão das duas primeiras demos é que ainda a gente estava ainda se alinhando e definindo uma identidade ainda. Na terceira demo, Em Dias Iguais, a gente começou, cara, a trabalhar muito mais essa questão de arranjo, concepção da música e back, e estrutura e, sabe, e climas dentro da música, sabe, assim, a gente conseguiu dar uma dinâmica maior nas músicas dessa terceira demo. E aí a quarta, eu acho que ali foi quando a gente realmente acertou, né, uma identidade, né, uma cara, a gente conseguiu estabelecer uma cara para Misofobia, foi na quarta demo Verdades para Quem. Interessante que a gente gravou as duas primeiras em acho que o maior estúdio daquela época aqui em Fortaleza era Pro Áudio. Depois a gente gravou no MV Studio. E curiosamente o CD, né, a demo que deu mais visibilidade pra gente e que conseguiu chegar em mais pessoas foi Verdades para Quem, que foi gravada de uma forma muito caseira. Mas é importante a gente lembrar o seguinte, a gente até já conversou muito sobre isso e a gente acaba só falando, né, que tem uma qualidade muito inferior e tal, que foi gravado de uma forma muito caseira e tal, mas essa demo, esse CD, ele tem um valor muito grande, primeiro pelo valor musical que ele traz, né? As melhores canções, as mais conhecidas, enfim, você consegue perceber o valor musical mesmo numa gravação sem tanta qualidade profissional. E nesse aspecto, eu acho que o CD, né, que a gravação, cumpriu o seu papel. Eu acredito que o Verdades para Quem tem uma relevância tão grande que eu acho que essa questão técnica acaba sendo secundária. A gente gravou 4 vezes, são 4 demos. A gente chamava de demotape no começo, né, porque era em fita. Depois virou CD. Aí no final a gente chama de disco, 4 discos. Tem muita história estranha pra contar, tem muita coisa que precisaria de um mês pra gente contar, pra separar tudo que a gente fazia. Mas eu vou contar uma pra começar por ordem. A gravação da primeira demo foi assustadora a gravação. E aí é incrível, assim, na minha cabeça hoje, como a gente era ousado e irresponsável mesmo. Porque a gente entrou no estúdio sem ensaiar, sem saber tocar direito. O Paulo era o que tinha mais experiência, que tinha tocado antes em outras bandas, já tinha gravado. Mas eu e o Alexandre, principalmente, a gente não sabia tocar direito. Até hoje a gente não toca direito, mas naquele tempo era brabice pura. Só pra ter ideia, a gente gravava no Pro Audio Studio. E a gente gravava com bateria eletrônica. E eu nunca tinha, com os meninos, nunca tinha tocado aquelas músicas da demo numa bateria de verdade completa. Com os instrumentos, a gente ensaiava em casa com radiola, com violão. Ia fazer um negócio meio improvisado na hora. A gente era tão abestado, eu principalmente, tão brabo, que quando a gente ouvia música naquele tempo em som toca-fita, terrível, que não tinha qualidade nenhuma, eu nunca tinha percebido, como o baterista da banda, grande baterista da banda, eu nunca tinha percebido que os arranjos de bateria comportavam abrir chimbal. Eu não entendia nem que tinha momento da música que abria o chimbal e ficava aquele negócio mais lá dentro, e tinha momento que a música fechava e ficava mais guardadinha. Por quê? Porque eu não tinha ouvido, não. É porque ouvia-se música de uma forma tão precária que não dava para perceber essas nuances. Então, eu tava ouvindo um dia desses essas demos e pensando, por que que eu não abri a porra do chimbal no momento que a música crescia e abri um refrão, um solo. Era a mesma coisa do começo ao fim. Eu era ruim pra caramba, né, galera? Bom, nós, a Misofobia, chegamos a lançar 4 demos, né? É chamado assim de demo porque não são trabalhos lançados por gravadoras, e sim é produzido pela própria banda, né? Independentemente. São eles o Também Somos Brasileiros, Rápido e Rasteiro, Em Dias Iguais e o Verdades Pra Quem, né? Desses 4, 3 foram feitos em estúdio e um foi feito com um certo aparato, né, de equipamento, mas foi feito no quintal de um amigo, né? E além desses 4, tem um que a gente gravou no meu estúdio. Na época eu nem fazia gravação ainda não, mas o Alexandre levou um tape pra lá, um gravador de fita, e a gente fez um com mais 12 músicas que nunca foram lançadas, né? Foi depois do Verdades Pra Quem, mas nunca foi lançado. Eu tenho até hoje lá. E fatos curiosos sobre gravações, a gente tem desde o primeiro dia de gravação, da primeira demo até o dia do último, né? É difícil até falar aqui. Fatos como a gente descer na João Pessoa e ir a pé com todos os equipamentos até praticamente a Francisco Sá, e quando chega lá o dono do estúdio dizer que tentou entrar em contato com a gente por telefone, que na época telefone era coisa de outro mundo, e que o estúdio não estava funcionando por causa de um ar-condicionado, e a gente voltar a pé todo o caminho de volta, né, e tal. Isso é um dos fatos. Tem fatos como a gente ir pro show do Raimundos e chegar às 6 horas da manhã e simplesmente trocar de roupa, pegar o ônibus e ir pro estúdio gravar. Isso não existe, a banda totalmente louca e gravar sem ter dormido. Tem fato de passar o dia no estúdio e na hora do almoço sair, e nessa saída sair só para comer castanhola, porque ninguém tinha dinheiro para comer, né? Mas o dinheiro mal dava para gravar as gravações, né, no estúdio. Então, só posso fazer um resumo aqui de fatos curiosos, porque se fosse sentar para contar um deles na íntegra, demoraria assim uma hora mais ou menos. Acesse www.via85.com. Sem dúvida, quem vai para um show de rock ou qualquer outro tipo de show quer cantar junto com a banda, né? Quer cantar aquelas músicas que já conhece. Então, quando você chega num show com a banda autoral, por mais pessoas que conheçam sua música, em uma banda autoral independente, a maioria do público não conhece. Então, essa é um pouco a dificuldade de tocar autoral, né? Quando eu falo isso, eu tô falando da época do início da Misofobia. Não estou falando nada de hoje, que seja menos ou mais difícil, mas eu estou falando da época da Misofobia. E então foi difícil, sim, foi difícil, mas foi coisas de, a gente dava demo para um amigo passava para outro amigo, às vezes a gente gravava ensaio, os amigos até furtavam, dizer assim, a fita e passavam para outros e tal, e foi se divulgando a banda, né? Foi se divulgando. Tem gente que adora, é fã da Misofobia, vou dizer assim, mas não conhece o primeiro álbum. Já tem gente que gosta mais de alguma música do primeiro álbum e mal conheceu o Verdades Pra Quem e tal. E mais de certa forma foi muito bem aceito. A gente fez um show há 3 anos e pouco atrás. E a banda estava parada há 13 anos e todo mundo cantava junto as músicas, né? Eu sei que é um pouco de egocentrismo dizer isso, que fez parte da história de muitos jovens aqui do Esperança, mas fez mesmo, né? Fez mesmo. E isso pra gente é muito glorificante, né? Pra uma banda autoral, independente, que nunca assinou com gravadora, o grande prêmio, o grande salário, o grande pagamento é justamente a gente ver o pessoal cantando as músicas até hoje e se emocionando com as músicas até hoje e se organizando para esse show que a gente vai fazer, né? Então, só agradecer essa galera, obrigado pelo companheirismo aí com a gente. E por trás disso, a qualidade das músicas, né? Porque só músicas de boa qualidade prevalecem no tempo, são atemporais, dizer assim, né? Porque nossas gravações nunca foram boas. Então, se dá disso aí é somente a qualidade das músicas mesmo. Nem a nossa, é a das músicas mesmo. Rock and roll. Bom, quando a gente fala de músicas da Misofobia, que são conhecidas até fora do nosso eixo, né? Da nossa região, né? Da nossa cena musical, a gente está falando automaticamente do CD Verdades Pra Quem, que foi aquele que conseguiu chegar em mais pessoas. Que foi a quarta demo, o quarto CD que a gente gravou. Eu acho que o que torna essas músicas ainda conhecidas, né, e até cantadas por algumas pessoas, eu acho que é exatamente a qualidade musical que cada uma traz. Eu acredito que a gente conseguiu produzir canções de qualidade, com carga emocional, com criatividade, com dinâmica, enfim. Eu acho que todos esses ingredientes somaram para um produto único de qualidade. Eu não sei exatamente, eu acredito que seja isso. É difícil, sempre foi difícil, vai ser difícil toda vida que alguém se propõe a mostrar a novidade. Sempre difícil. Mas eu acho que a gente conseguiu, sem pensar em que escala a gente conseguiu, eu acho que a gente marcou uma época da vida de muita gente, de muitos amigos, de uma turma incrível. Eu acho que a gente fez a trilha sonora da turma. Nossa turma tem personalidade própria. Não só a Misofobia, mas principalmente a Misofobia, a Estética Suicida e a Gueto D8. A gente tinha canções que até hoje a galera lembra e toca nas festas e pedem quando a gente vai fazer outros projetos. A gente marcou a vida de um bocado de gente. Depois da gente, até por influência das nossas três primeiras bandas, bandas como Orions, como Síntese, a Síntese marcou também demais, conseguem fazer da nossa região uma coisa que parece um mundo paralelo. Não dá para acreditar como é que a gente representa tanto para uma região tão restrita da cidade, já que a gente não alcançou a cidade inteira. Não sei por quê. é questão de desigualdade mesmo, de oportunidade, de distribuição, de cultura, de arte, de informação. É muito complicado concorrer com quem tem os canais de comunicação ao seu lado e as possibilidades materiais de fazer valer o que produz. Para a gente sempre foi mais difícil na beirada da cidade, na periferia, mas a gente não precisa mesmo, a gente não precisava deles, porque a gente já tinha o nosso mundo paralelo. E que é muito, muito gratificante saber que a gente é meio que autossuficiente. A gente é uma turma muito estranha, que quem chega de fora se impressiona. Porque a gente realmente, a gente fez diferente. A gente conseguiu criar nossa própria trilha sonora. Via 85. Acho que sim, com pessoas diferentes, mas a situação foi sempre legal. A gente sempre impressionou. Até quando a gente escuta as primeiras demos, que eu particularmente acho distantes demais em qualidade da última, né? Da Verdade Pra Quem. Até essa, quando eu lembro como a galera gostava, eu me impressiono. E até hoje as pessoas pedem aquelas músicas, as primeiras, que a gente acha bem inocente mesmo, tem uma música bem bobinha mesmo, coisa de que a gente fez, que acho que a gente tinha 3 anos e meio, mas foi bem aceito mesmo, foi impressionante. Eu acho que sim, eu acho que desde o início as músicas da Misofobia foram bem aceitas. Eu acredito que não todas, né, de todas as demos e tal, mas em toda demo tem pelo menos uma ou duas ali que conseguiram chegar bem no público, né? As pessoas curtiram e curtem até hoje, né? Embora as duas últimas demos tenham sido mais aceitas, sobretudo a última demo, né? Verdade Pra Quem, eu acredito que as primeiras também tiveram um papel importante. Acho que com menos intensidade, talvez, mas conseguiram chegar. Bom, na minha opinião, as músicas da Misofobia sempre foram bem aceitas, sim. Até porque a gente teve uma variação de público, né? Que foi também determinado pela nossa variação musical. Porque no início a gente levava um som mais cru, mais tosco, mais punk rock, assim. E a galera que gostava mais desse tipo de som já foi logo se identificando. No primeiro e segundo foi mais ou menos assim. Já no terceiro, que já era um pouco mais grunge, e tinha uma pegada punk também, do punk rock, né? Também o pessoal que gostava um pouco mais dessa vertente também se identificou. Até chegar no Verdade Pra Quem, que também outro público se identificou. Tudo bem que esse público ele se mistura entre si em determinadas canções e tal. Mas então, respondido. Na minha opinião, bem aceito sim, em cada etapa, em cada determinado público. E no final se misturando em um só. Bem-vindo, você está na Via 85. Acho que a gente teve a primazia de um bocado de coisa. A gente foi atrevido, a gente fez antes de muita gente. A gente mostrou a cara, a gente teve originalidade. Acho que a gente influenciou muita gente depois da nossa banda. A gente foi modelo para um bocado de gente que fez muito melhor depois ou que fez muito diferente. Mas a gente teve a primazia da parada. Bom, o papel da misofobia no cenário underground de Fortaleza, eu acho que a gente teve sempre a característica de fazer bem feito, de tentar fazer a parada bem feita, sabe? Eu acho que isso era um diferencial nosso. E eu sinto que muitas bandas começaram depois a se preocupar em fazer também coisas de qualidade. Nossas demos, a gente tomava como parâmetro álbuns de grandes bandas. Nós tínhamos uma filosofia que era o seguinte: se nós tomássemos como parâmetro uma outra demo, automaticamente a gente seria inferior. É como uma cópia, uma xerox. Se você tira uma cópia de um original, você tem aquilo mais próximo do original. Mas se você tira uma cópia da cópia do original, você vai ficar bem mais longe do original, sabe? É uma parada mais ou menos assim. A gente sabendo que sempre vai estar um pouco abaixo daquela referência, a gente preferia então ter a referência mais alta. Era por aí. Então nós tínhamos essa preocupação de tentar produzir de uma forma muito profissional, sabe? Com cuidado. Eu me lembro que as demos, a gente fazia questão de preparar o encarte com conceito, que tivesse alinhado com as músicas, e tinha letras e, sabe, eu sempre fui o encarregado por essa parte gráfica, né? Mas a gente trabalhava muito na hora de montar. Cada um levava para casa e com estilete manualmente cortava, colava, dobrava, colocava na caixinha e tal. Tinha um cuidado realmente de fazer algo decente, sabe? Mesmo com toda a dificuldade, mesmo de forma muito artesanal, nós conseguimos produzir coisas decentes. Bom, falando assim de uma forma mais abrangente, né? Apesar da Misofobia ser uma banda assim daqui da periferia de Fortaleza, a gente tocou bastante ali pro lado mais central, né? Nós tocamos bastante ali Parquelândia, tocamos muito em Caloradas. Havia esse intercâmbio das bandas de lá com as bandas daqui, né? Sem que houvesse separação, mas falando assim em questão de distância, né? E nesse ponto a Misofobia teve um papel fundamental de mostrar a periferia, né, para o resto da cidade. E além disso, na própria periferia nós tivemos um papel também fundamental, que foi dar origem a várias bandas aqui. Várias bandas surgiram através da Misofobia. Em que sentido? No sentido de ver que a gente conseguia fazer com nada, né? A gente com nada conseguia fazer as coisas, que a gente conseguia compor músicas legais. Então, às vezes até o nosso público, até fã, vou falar assim, amigos, gente ao nosso redor, formou banda, acreditava que podia formar, e formaram bandas. Tem bandas dessas que existem até hoje, né? Que foram formadas, influenciadas pela Misofobia. Então, na minha opinião, esse foi o grande papel da Misofobia e o grande legado que a Misofobia vai levar, né? Tenho bastante orgulho disso. Tudo fica com quem tem um dever a fazer, mesmo sabendo que um pouco não. Via 85. Bom, na minha opinião, a gente sempre se sentiu uma banda de verdade, porque desde a primeira demo até a última, a gente primou pela qualidade, a gente tinha cuidado desde a letra das músicas, passando pelos arranjos até chegar na capa. A gente fazia tudo com muito esmero, tudo como se fosse uma coisa que fosse lançada nacionalmente. E o bom também é que essa visão ela se misturava com qualidade do que está fazendo e aquele sonho adolescente, né? Então, na minha opinião, sim, a Misofobia, desde o início, se viu como banda de verdade. Sempre, toda a vida que a gente inventava de fazer alguma coisa, eu acreditava que a gente era a banda mais injustiçada do mundo. Porque cada vez que a gente gravava, cada vez que a gente fazia um show e a galera gostava, e a gente se emocionava com a música e terminava, eu achava que a gente era uma banda de verdade. A gente era uma banda de verdade, achava nada, a gente era mesmo, pronto. Olha só, eu acho que para responder isso, acredito que cada um de nós tem uma leitura diferente. Eu acho que a primeira vez que eu vi que a gente era uma banda de verdade e tal, foi vendo a primeira gravação, assim, sabe? Eu não sei exatamente se é a primeira gravação, mas foi dentro de um estúdio, ouvindo as músicas prontas. Porque era assim, a gente, bem no começo, a gente não tinha todos os instrumentos, né? E a gente, na hora de compor, a gente só imaginava como é que ficaria a segunda guitarra ou o violão e tal. Mas a gente não conseguia tocar simultaneamente com os arranjos que a gente imaginou, né? Que a gente criou para determinada música. Sabe, era muito isolado, sabe? A gente tinha a espinha dorsal da música e a gente começava a criar os arranjos de forma isolada, sem ter acompanhamento, e não tinha uma ideia muito precisa de como iria ficar. E aí, quando chegava no estúdio, é que a gente tinha a dimensão de como era legal, como poderia ficar interessante, né? A gente, quando via guitarra, baixo, bateria, tudo gravado, tudo já ali meio quase que mixado, né? E aí a segunda guitarra, em determinado momento, a gente via a evolução da música, porra, aí sim a gente conseguia ter uma ideia real da música que a gente tinha feito, mas que não conseguia, antes de gravar, imaginar como ficaria a gravação final. Amanheceu, olha a rua, tanta gente que passa no mesmo lugar, forte bem mais do que a tua, é minha fé de um dia poder estar. www.via85.com. Bom, se a gente for criar aqui um comparativo do cenário musical de hoje, com aquele cenário da misofobia, né? Aquele cenário onde a misofobia estava inserida, é totalmente diferente, né? As oportunidades hoje são bem maiores, né? Na nossa época, né? Na época da misofobia, era tudo muito mais complicado, tudo mais difícil você ter acesso, né? E mesmo assim, com todas as dificuldades, a gente encarou em muitos momentos caminhos que pudessem nos ajudar, né, a alavancar, né, a, enfim, aquilo que toda banda quer, né, acontecer. Eu me lembro de vários episódios, cara. Me lembro de uma vez que a gente foi pra Aldeota, porque tinha um cara que tava selecionando bandas, não sei, o cara dizia que era, o cara era produtor e pá. A gente chegou lá, o cara tinha um catálogo, né, uma revista. Na verdade, tava vendendo anúncio, né, era só isso. A gente tinha que pagar lá pra ter uma foto da gente, uma espécie de release e tal. Outro episódio também, surgiu um cara chamado, acho que era Moreira, ou Pereira, não sei. Ele começou a frequentar os nossos ensaios, né, por indicação do Biola. O Biola apresentou a gente e tal. Ele também tinha essa imagem de produtor, né? Falava-se que ele era produtor da Maria Paula. Acho que era. Não, Maria Paula não. Da. Porra! Uma cantora que até foi jurada aí de um ídolos desse aí. Paula alguma coisa, não lembro agora, porra. Enfim, que ele era produtor e tal, e conhecia, e tinha canais em São Paulo, e sabe? Aí ele começou a frequentar nossos ensaios e solicitou da gente uma quantidade X de demos, né? Já era o Verdades para Quem? Eu acho que sim. A gente conseguiu fazer uma pilha de CDs, entregou na mão dele. Tinha um dinheiro para dar, a gente acabou dando também, né? Toda dificuldade, todo chororô, mas a gente deu ali uma grana. E aquilo, né, era para custear o trabalho dele lá de, né, de prospectar gravadoras pra gente em São Paulo. E na verdade a gente tomou um cano fila da puta, porque antes de um mês eu pelo menos vi ele dentro do ônibus do Conjunto Esperança, assim, eu via passando na rua e eu vi no ônibus passando ele na janela do ônibus ali. Pô, esse cara nunca mais deu as caras. Na verdade, ele nunca saiu do Conjunto Esperança também, sabe? Enfim, então assim, era difícil, cara. Hoje você vê bandas acontecendo só com o YouTube. O cara botou uma música lá no YouTube, uma música só, não precisa de muita coisa, acontece isso. E aí, de repente, tem um foco ali, a mídia e tudo, e pá, e o cara começa a ganhar já. Enfim, é uma realidade muito diferente daquela que a gente viveu. Quando a gente pensa num paralelo entre aquele contexto e hoje, o próprio contexto realmente influencia as bandas, normal, né? Ninguém é neutro quanto ao contexto. Ninguém fica imparcial. E tem uma coisa bem, que é quase um paradoxo, mas eu acho que é verdade. Hoje as bandas têm tanta facilidade de acontecerem, de começarem, de aprenderem, de criarem, de gravarem, de aparecerem, que isso atraiu gente sem essência. Eu acho que é o preço da tecnologia, e não é só na música não, em várias áreas. A gente conversa muito, às vezes eu conversando com o Alexandre, a gente concorda que qualquer imbecil que sabe mexer no CorelDRAW se diz design. Qualquer boboca que compra uma câmera se diz fotógrafo. Qualquer cara que tenha a chance de ensaiar num estúdio que tem bateria, guitarra, baixo, microfone, tudo, ele se acha artista. E ele tem chance de divulgar o que faz. É tão fácil que democratizou, é bom democratizar, mas a gente dando voz para todo mundo com facilidade, é difícil achar quem realmente tem essência. Então acho que um dos diferenciais é isso. Tem muita coisa ruim hoje em dia que ganha status de coisa boa, e tem muita coisa boa que a gente não consegue ver porque tem muita coisa. Existe uma grande diferença entre o cenário atual e o cenário da época da misofobia em relação à música autoral independente aqui em Fortaleza. Eu vou traçar dois pontos. O primeiro, a qualidade musical. A qualidade musical sem dúvida evoluiu, porque as informações chegam mais rápidas, né? Na nossa época, para você ter uma ideia, tinha músicas que a Misofobia fazia algum cover que as pessoas pensavam que eram da Misofobia. Então hoje não, hoje todo mundo tem acesso a tudo, informação. Os jovens hoje tocam bem mais do que os jovens que tocavam naquela época, né? Então nós temos uma qualidade técnica bem melhor de músicos, né? E outra coisa, condições de tocar, condições de gravar. Na nossa época o estúdio era em dólar, né? Só existia praticamente um. Depois surgiu dois, né? Hoje em dia existe um estúdio em cada ponto da cidade, com preços acessíveis. E equipamentos cada vez mais com preço acessível, embora ainda seja caro, mas na nossa época era impossível de comprar, hoje só é caro. O lado ruim disso é que às vezes a facilidade faz com que as coisas sejam um pouco mais descartáveis, sabe? A gente na nossa época, a gente para fazer um show, a gente tinha que levar as coisas num carrinho de mão, a gente chegava na hora de tocar, tudo bronzeado do sol e a garganta ruim de ter pego o sol o dia inteiro levando as coisas, coisa de péssima qualidade, né? Mas por trás disso, a vontade só crescia de tocar e de fazer música. Quando se tem muita facilidade, essa é a minha opinião, tá? Às vezes algumas bandas levam pro lado que do descartável, entendeu? Foi tão fácil, como diz o Raul, foi tão fácil me conseguir, agora eu me pergunto e daí? Quer dizer, existem esses dois pontos, a facilidade ajuda em muito, mas cabe à banda e aos integrantes ter a coerência de usar a facilidade como para fazer melhor, e não como um lado de descartável que foi fácil, né? Eu acho que é isso. Via 85. Fazer. Sei que não sou. Via 85. Bem, sobre essa questão da misofobia não ter decolado, ou ter tido uma carreira nacional e tal, eu acho muito relativo, eu não tenho nem o que dizer, porque eu não tenho nem parâmetros para comparativos para isso, né? Praticamente, uma banda que chegou mais próximo lá foi o Surto, né? Inclusive, a gente dividiu o palco com eles aqui no Distoque Bar. A gente teve estúdio que a gente estava gravando e eles estavam gravando junto com a gente também, né? Eles tiveram até uma carreira, de certa forma, tocaram no primeiro Ceará Music. Mas fora eles, ninguém, sabe? Eu não tenho comparativos. O Ceará nunca foi um exportador de bandas de rock, não que as bandas de rock não tivessem qualidade, mas que sempre teve uma centralização, né? Lá perto das grandes gravadoras e tal. E existe isso pro rock, pro futebol, para várias outras coisas. Enfim, para mim não tem muito o que dizer sobre esse assunto. Rock. Acabou que eu já respondi lá numa pergunta, lá no começo, sobre isso, sem querer eu respondi falando que as condições desiguais, né, em favor de quem manipula melhor as condições de produção. Porém, isso é um fator externo. Também tem fatores internos que foram responsáveis por a gente não decolar, como se diz, né? Acho que a gente nunca se organizou tanto mesmo. A gente fez muita coisa invocada para nossas condições, mas a gente nunca tentou um nível de dedicação, sabe, que se exige disso. Acho que teve momentos que a gente furava as coisas, a gente foi cansando e eu acho que a gente tem culpa também. A gente podia ter se dedicado mais. Eu acho que a gente vacilou também. Então tem esses fatores externos, né? E tem os fatores nossos mesmo, que são responsabilidades nossas. Cara, essa é uma questão muito delicada, viu? Complicado de responder. Não sei, para uma banda acontecer depende de tantos fatores, cara. Parece que é um jogo, sabe? Assim, tem que estar tudo alinhado naquele momento. A gente vivia de forma muito isolada, a gente vivia muito no universo underground. Então, sinceramente, eu não sei explicar muito, não. Cara, de qualquer forma, eu acho que a misofobia fez muita coisa no universo de muitas pessoas, seguramente, cara. Talvez de uma forma mais íntima, mas ela impactou sim. Infelizmente, não deu pra ser algo de impacto nacional. Mas é da vida. Via 85 Rádio Web. vai depender dos agrados. Vocês acham que é barato convencer o Paulo a tocar, pagar o cachê do Alexandre? Tem que ter carinho, tem que ter dançarinas e tem que ter massagens e toalhas. É, se, dependendo dos agrados, a galera vai tocando. Cara, eu acho que tem um futuro diferente. Quando a banda atuava, era uma banda atuante, o futuro era um, sabe? Eu acho que deve ter, sim, um futuro disponível, pelo menos. Não sei se será utilizado, né? O mais determinante ainda é a aceitação das pessoas pelas músicas da Misofobia. Eu acho que isso aí é determinante e o mais importante. O tempo muda, cara, e o mais relevante disso tudo e que pode determinar o possível futuro são as músicas. Se elas estão aí, se elas ainda são aceitas, se elas ainda têm relevância, então tem futuro. Eita porra, se há um futuro pra Misofobia. Cara, um futuro assim, que as músicas estão aí, né? Tanto é que a gente parou em 2001 e fizemos um show em 2015 e vamos fazer esse show agora, 20 anos depois, né, da última demo Verdades Pra Quem. E não, cara, na verdade nós estamos fazendo esse show pelo dinheiro. Cara, o futuro é esse, as músicas, o legado que ficou. Eu vejo filho de amigo meu que era fã da Misofobia, o filho dele curte Misofobia, né? Acho que isso já é um futuro bem legal. Agora, pra banda, entre nós integrantes, aí eu não sei dizer não. Cada um tem que dizer por si, eu não sei. A gente não tem mais aquela idade, né? E a própria vida adulta, do trabalho, cada um tem seu trabalho diferente. Questão de tempo, horários, os horários às vezes nunca batem da gente, né? Até pra gente ensaiar pra esse show teve esses contrapontos de horário. Então, futuro é isso aí. Vamos assistir e ouvir esse show que vai ser massa. E rock and roll. Valeu. Via 85. É isso aí, moçada. A gente encerra por aqui esse especial Misofobia, aqui pela Via 85 Rádio Web. Muito obrigado a você que esteve comigo até agora. A gente se encontra logo mais à noite no Conde Burger, a partir das 8 horas. Pode chegar, porque hoje teremos uma noite muito especial com Misofobia. Lembrando, o Conde Burger fica na rua Bento Gonçalves, número 703, loja 1, no Conjunto Esperança. Para encerrar, eu deixo vocês com Até Então. Um grande abraço a todos, valeu, tchau. Mas que segredo eu poderia te contar, se foi só o que falei até então. Não há segredo nem mistério ou coisa assim. Entenda, tudo sempre esteve em suas mãos. Poderia te encantar, além do sol e girassóis que nascem com tantas histórias e datas nas paredes, além de tantos passos na mesma direção. Mas como que